está em 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, desde 1996 nessa mesma frequência FM, e a partir desse ano em www.radiocapivara.blogspot.com. Fique na sintonia, ouça os nossos programas, sintonize a rádio. 96,1 FM. É isso aí, ouvintes da Capivara, estamos no ar aí, mais uma transmissão Cala a Boca Galvão, agora aqui para um jogo das eliminatórias para a Copa de 2018. Hoje o segundo jogo das eliminatórias, no primeiro a gente não transmitiu, o Brasil perdeu de 2-0 para o Chile lá em Santiago, e hoje joga em Fortaleza contra a Venezuela. Estão aqui comigo toda a equipe da Capivara para mais uma transmissão ao vivo. Agora aqui já com as escalações das duas equipes. Vamos começar aqui pela Venezuela. No gol, Baroja. Na lateral direita, Rosales. Zagueiros, temos o Vizcarrondo e o Amorebieta. E na lateral esquerda, o Chichero. Meio de campo com Rincón, Seijas. E lá na frente, o Guerra, Vargas, Santos pela esquerda e de centroavante o Rondon. É isso aí. E o time do Brasil? O time do Brasil vem com Alisson no gol, Daniel Alves na lateral direita, Miranda e Marquinhos na zaga, Felipe Luiz na esquerda. Volantes, aqui a gente tem o Elias e o Luiz Gustavo, e completando o meio de campo, Oscar e William. E no ataque, Ricardo Oliveira e Douglas Costa. Essas são as equipes para o jogo de hoje. O pessoal aqui no pré-jogo, né, que não estava na gravação, já tinha dado seu palpite para a partida, mas vamos falar aí para os ouvintes, né, expectativas aqui dos comentaristas aqui da Capivara para o jogo de hoje. Bom, apostei no 0-0, visto que eu não tenho muita confiança no nosso queridíssimo time. Mas também não acho que a Venezuela possa surpreender muito o Brasil, de tal modo que 0-0 acho um resultado satisfatório para os dois lados. Bom, Capivarovski, né, anteriormente eu tinha falado que 2-2 seria de bom tamanho para que a gente possa ter realmente assim, gols, né, e o jogo bom é aquele jogo que tem gol. Né? Então se a Venezuela fizer dois gols, o Brasil fizer dois gols, seja quem quer que seja, o primeiro ou o segundo que faça primeiro, importante é o gol. 2-2 e já era. Eu aposto no 1-1, na verdade. Eu, estagiário, né? Acho que o Brasil vai ganhar, já está chegando ali, ó, quase. Aí pronto, gol do Brasil. Mas não valeu, parece? Valeu sim, valeu. Gol do Brasil. Gol do William, número 19. Aê! Gol do Brasil! William é esse. Primeiro gol aí. Então a gente tem mais 3 gols pela frente aí. Vamos ver, quem sabe até mais, né? Bom, de todo modo, fica aí 2-2. Palpite máximo. Então vou mudar um pouco de improviso agora, minha previsão. Eu tô vendo que ali foi uma cagada imensa do time da Venezuela. E o brasileiro ali mandou bem. Qual o nome do atacante? O William. Foi bem rápido mesmo, muito satisfatório por enquanto o resultado pro time do Brasil. Eu não tava nem com 2-3 minutos de nem isso, né? O pessoal tava dando os palpites ainda ali, o estagiário tava falando 1-1, mas já saiu um gol, o pessoal mudando de palpite, tem essa não. É pra repetir o palpite de antes do jogo, cara. 40 segundos, mano, não deu nem pra narrar. Vamos levar a sério, galera, vamos levar a sério. Meu palpite era, 1-0 Venezuela, já foi por água abaixo. Venezuela tomou o gol aos 40 segundos aí. Vamos iniciar uma narração frenética aí. Porra, mas eu preciso de ajuda dos comentaristas. Quem fez o gol? Alguém sabe? Quem fez o gol foi o William. O que aconteceu foi o seguinte: o jogador da Venezuela estava saindo com a bola dominada ali no campo de defesa. Ó, lá vem a Venezuela aqui. Ataque, chutou. Bate na zaga, bate, rebate. A bola ainda continua com a Venezuela, que toca aqui no campo de ataque do Brasil. Bela tabela envolvendo a defesa. Vem aqui pela direita, ataque da Venezuela. Cruzou a bola na área com perigo. Afasta a zaga. Agora o Brasil tenta sair em velocidade para o contra-ataque com o Marcelo. Erra o passe. Você vê que são times que jogam. O Brasil, ele não desenvolve a bola no meio de campo, né? Ele tenta verticalizar o jogo. Mesma coisa que acontecia na época do Felipão, né? Contra time fraco tende a dar certo, porque você vai no abafa, bota uma pressão. Que nem aconteceu o gol ali. O jogador da Venezuela estava saindo com a bola dominada, levou uma pressão da marcação, perdeu a bola. E aí foi 2-3 toques ali. O William saiu na cara do gol e fuzilou o goleiro. Você conseguiu fazer a escalação do Brasil? Passou? Chegou pra essa escalação do Brasil? Massa, massa. Ó, propondo pra galera que tá aqui, ó. Senta aí, rapaziada. Vamos... Quem tá chegando agora na transmissão, já são 3 minutos de jogo. 1-0 Brasil, 0 Venezuela. E aqui na Capivara a gente tem a mania de narrar 5 minutos cada um, tá ligado? Com apoio dos comentaristas. Não precisa, ó. No mínimo, se não consegue, tudo bem. Mas precisa fazer seus comentários. Tipo, nesses 3 primeiros minutos aí, agora, essa falta... Narra essa falta pra gente, Kapivarov. Bom, a gente tem aí a Venezuela na defesa. O Brasil realmente... A gente tem aí a Venezuela no seu ataque aí. Bom, um ataque bom, quase que... Olha, perigou, hein? Realmente a Venezuela, como eu disse pra vocês, joga muito bom. É um jogo assim que a gente percebe a juventude frenética que é essa galera do futebol venezuelano. O Brasil tem que se cuidar. Ele fez um gol, mas foi no vacilo ali da Venezuela. Não foi aquela coisa que abarcou, realmente. Um escanteio aí pro Brasil. A gente vai ver como é que é. Cobrança, nossa, espetacular. Realmente, a Venezuela tá querendo fazer o seu gol, né? E a gente vê o jogador aí, né, vendo que o Brasil, né, começa a pressionar e, enfim... Vê aí, o Caverna, o que você pode dizer a respeito? Tá rolando aí Brasil 1-0, 4 minutos do primeiro tempo. Brasil 1, Venezuela 0. E Venezuela no ataque aqui pela lateral direita. Começa a fazer a bola agora, depois de uma sequência muito cheia aí de bola parada pra dentro da área. Venezuela tocando a bola pela sua intermediária aqui na direita. A gente vai precisar da ajuda dos companheiros pra ir passando os nomes dos jogadores conforme eles vão tocando a bola. Enquanto o Venezuela entrou na área, conseguiu bola, cruzamento no meio. Tira a zaga brasileira. Tá lá, concentradaço. Quem sabe que é o número 13 aí. Goleirão, esse goleirão, ele tá na moda. O 13 é o Alisson. Olha lá, cobrou essa curta de escanteio. Cobrou pra dentro, bola pra dentro da área. Sobrou pra quem cabeceou, ninguém. Passou dentro da área, total, geral. Alisson, goleirão brasileiro, é isso, né? Tá posicionado ali, 23. Nunca tinha ouvido falar, é o comentário do nosso sub. Aí sub, na base do mic, aí já pega aqui, ó, saca. É, mas ele aproveitou e fez uma grande defesa na falta ali do jogador da Venezuela, né? Que cobrou muito bem, a bola quicou, ele foi no time e impediu o gol de acontecer. Então houve os dois escanteios e agora o Brasil troca a bola na zaga. E passa muito à frente do venezuelano ali, que quase aproveita e parte para cima do gol. Mas o Brasil agora domina a bola com tranquilidade na ala esquerda, meio de campo agora, meio que tromba ali, o jogador do Brasil fica no chão. Mas a Venezuela parte para frente, ela não se rende, apesar de já ter levado esse gol relâmpago, ela... mostra que veio disposta a disputar. E agora o Brasil domina novamente a bola, Caverna. Passando a transmissão aqui da narração, que eu vou passar pro Sub. Aí, Sub, vamos exercitar 5 minutos aí, narração diretamente de Caracas, na Venezuela? Aqui no Brasil, ó. E o Brasil vem descendo aqui pelo campo esquerdo com o William. Parte pra cima da Venezuela. Ele tá sozinho lá na frente esperando chegar os companheiros. Sofreu a falta ali que ele cavou. Pois é, rapaz. Saiu esse gol da Venezuela logo no começo do Brasil, logo no comecinho da partida. Mas até agora o Brasil não fez nada. Venezuela botou pressão. Teve uns 3 escanteios seguidos. Já finalizou umas 3 ou 4 vezes. E o Brasil não consegue ficar com a bola, né? Aí, bola parada, foi uma indagação no outro jogo, os caras sabiam... Ui, a Ricardo Oliveira tá jogando, galera, tá de titular, hein? Mas ali, ó, bola parada foi uma indagação do outro jogo. Os caras não sabiam se o Douglas Costas, que era o cara que ia cobrar falta, porque tava cobrando muito bem no time dele na Europa, ou se era o Oscar. Quem vai nessa? O William de novo? Não faço a menor ideia, vamos ver. O Oscar não é, né? É o William. Aí vem o William pra bola, pé direito nela, cruzamento na área, em bola perigosa. Né? Tem o Ricardo Oliveira, veteranaço lá na área, mas esse aí sabe o gol. Olha lá, o cruzamento, levantar a bola na área, afasta a zaga. Escanteio, linha de fundo. Brasil agora tentando botar uma pressãozinha, cara. Mas eu acho que mais importante do que vencer até a Venezuela, lógico que tem que vencer, mas é mostrar um mínimo padrão de jogo ali, de equipe, sabe? De entrosamento entre as peças, né? Porque individualmente o time do Brasil é superior, mas tem que ser coletivamente também. Cruzamento na área, mais um escanteio, a bola passa ali, vai saindo aqui pela lateral. Eu acho que essa é a maior fragilidade nossa, e parece que o Dunga não passa tanta confiança assim. Sei lá, é difícil entender, né, o que ele tá querendo. A primeira passagem dele, era um dos poucos que até achava que foi que ele montou um time forte, né? Aquele time que foi eliminado na Copa de 2010. Mas dessa vez tá muito fraco, ele tá demorando mais. Parece daquela vez ele começou mal também. Ó, lá vem o Brasil, recuperou a bola de novo, mais uma bobeada. Acho que o segredo é esse, já que o time não tem esse meio de campo, é adiantar a marcação e tentar roubar a bola no campo de ataque, como no lance do primeiro gol. Surte bastante efeito logo no início, acaba que mostrou que é uma estratégia eficaz, mas o time da Venezuela vem ali com a bola, já meio que centralizando, entrando na grande área, preparando para o chute. A zaga do Brasil está bem formada, pelo jeito consegue bloquear, mas a Venezuela ela parte para cima, e agora o Brasil meio que tinha a posse de bola e acabou que se atrapalhando. Jogadores, posse de bola da Venezuela no meio de campo. Pelo jeito o jogo está equilibrado, assim, depois que a Venezuela assumiu a iniciativa, né, do jogo de atacar com dois escanteios, uma cobrança de falta. O jogo volta ao equilíbrio. Kapovarov, daqui a pouco a gente tá chegando aí no Brasil 1, Venezuela 0. Tá, de repente, 5 minutos aí, narrando pra galera, incentivando, porque apesar de tudo, a gente se assustou no começo, demos ali a desatenção de 40 segundos, saiu o gol e depois não saiu mais nada. Você consegue narrar essa partida nesse ritmo? Esse é o ritmo que eu gosto, é o ritmo que o Brasil precisa aprender a jogar com a posse de bola, tocar como agora tem feito, de um lado para o outro do campo, agora na direita, com a posse de bola, três toques, toca do lado, centraliza, toca para o outro lado, assim, com a posse de bola e pensando o que fazer, analisando a possibilidade de entrar, de recuar, e agora avança na esquerda. O Brasil agora mostra que está aprendendo a jogar, vamos ver. Tudo indica que vai sair mais gol ainda do que só esse relâmpago, né, que a gente viu. Olha só, agora o Brasil quase um lançamento do meio de campo, meio direita, quase que o nosso centroavante ali domina a bola e parte para o gol, mas ainda com a posse de bola do meio de campo ali, avançando. Lateral esquerda, é provável que tiro de meta para a Venezuela. Ou escanteio, né? Parece que talvez é. Ó, por enquanto, nas eliminatórias, na rodada de hoje, a gente teve Equador 2, Bolívia 0, Uruguai 3, Colômbia 0, Paraguai 0, Argentina 0 e até agora Brasil 1 e Venezuela 0. Paraguai e Argentina em andamento, em Paraguai. Ó, escanteio, o William botou pra dentro da área, sobrou pra quem no segundo pau? A defesa tirou, rapaz. Segura essa aí, Kapovarovic. Pois é, Brasil agora então equilibrou novamente o jogo, né? Já cobrou um escanteio ali, uma jogada que poderia ter feito, mas posse de bola da Venezuela ali no perigo pro goleiro se dá um chutão, E, bom, meio de campo ali, vamos ver quem fica com a bola, disputa ali meio truncada, acaba que fica com a defesa brasileira sem grandes problemas ali. Formação de três zagueiros, mas goleiro Alisson. Ali, então agora o Brasil no meio de campo, meia esquerda, passa a bola de um lado para o outro, que visto que é 1-0, pode pensar melhor o que fazer com a bola. Então meio de campo agora, o Brasil parece que encontra muitas brechas. Agora na meia esquerda, tocou para o centro, o Brasil quase faz o gol, o goleiro venezuelano tapou com muita segurança ali também, embora no desespero, mas acaba que o Brasil vem chegando. Uma bela jogada ali do time do Brasil, né? Parece que foi o William que abriu aqui na ponta esquerda, teve cruzamento na área, foi o Ricardo Oliveira que finalizou ali em cima do goleiro, uma pena, cara, mas foi o time se posicionou bem ali no ataque, hein? Foi uma bela jogada, assim, bem construída. E agora, posse de bola aqui pro time do Brasil no meio de campo, tocando ela aqui no campo de defesa. Eu acho que é isso, tem que tranquilizar um pouco, né? O time da Venezuela botou uma pressão. A gente tem que manter a calma agora. E é isso aí, o Brasil vem tocando aqui no campo de defesa. Enquanto isso, acaba o jogo lá, Equador 2, Bolívia 0, hein? Equador é um time que deve classificar para a Copa. Uruguai 3, Colômbia 0, resultado até impressionante. O time da Colômbia é um time forte. E aqui no segundo tempo, já Paraguai 0, Argentina 0. A Argentina também perdeu o primeiro jogo dela aí nas eliminatórias. E fazia 8 anos que o Brasil não disputava uma eliminatória, né? A gente não teve que disputar para a Copa de 2014. A última eliminatória que a gente disputou foi para a Copa de 2010. E lá vem o Brasil. Chutou no meio do gol. Que desperdício, hein? Podia abrir a bola ali para a direita. Tava parado o jogo, não valia nada. Quantos anos? Repete essa história dos anos que a gente não disputou eliminatórias que eu quis lembrar outro dia. Não consegui lembrar. E Argentina sem Messi, né? Brasil sem Neymar, Argentina sem Messi. Mas fazia quase 8 anos, se eu não me engano, que o Brasil não disputava uma partida de eliminatória. Bastante tempo, né? Então estamos aí de volta. É bom porque testa a seleção. A gente precisa das eliminatórias para formar um time, né? E eu diria até, de todos os times que foram para a Copa de 2014 aqui no Brasil, do Brasil parecia ser um dos menos, da América do Sul, o Brasil parecia ser um dos menos estruturados em termos de equipe, assim, estrutura de jogo. E aquela coisa da dependência do Neymar, né? Seria legal ver o time jogando bem sem o Neymar, né? Porque aí com o Neymar ficaria realmente fantástico, né? Seria algo demais, cara. Porra, ter um time bom, assim, sabe? Tipo, que ficasse em segundo colocado de um campeonato, disputasse todas as finais. Olha lá, Brasil descendo pelo centro mais uma vez, conseguiu fazer uma troca de passe bem rápida. Deu uma vacilada ali, conseguiu abrir pra direita. Ainda tô meio na dúvida na escalação, mas vem vindo o Brasil pela direita, bem na ponta ali. Conseguiu entrar na beiradinha da área, bola dentro da área. Pode fazer o cruzamento, fez o cruzamento pra trás, sobrou pra quem? Tentou ali, não conseguiu, sobrou a entrada da área. Brasil perde a bola de novo, recupera, consegue entrar driblando pela esquerda. Segura aí, meu filho, segura. Você recebe uma falta aí, é pênalti de calcanhar, não deu, mas conseguiu um escanteio. Preciso repassar a escalação aqui do Brasil, cara. Posso entrar nesses 5 minutos aqui numa narração alternativa? Na base, primeira vez, hein, ó. Tô com o celular na mão, narrando, escanteio, esse aí eu já decorei. Tá difícil identificar as chuteiras dos caras, porque a cor da nossa televisão não é tão precisa. Mas tá lá, é o William. Vai cobrar pela direita, escanteio. Bola pra dentro da área, no primeiro pau não tem ninguém. Vai chegando no primeiro pau, colou. A Colômbia tá em peso ali, grudada. Bola pra dentro da área, bem fechada. Aí, quase que faz um gol olímpico. Goleirão defende, escanteio de novo. O Brasil agora lá do outro lado, hein? Que chutaço, o William quase fez o gol olímpico agora. Ela foi do segundo pau, olha, ia entrar no ângulo do segundo pau lá. Vamos lá, agora vem lá, tá do lado esquerdo, Ricardo Oliveira encanado, tem que fazer um gol, vai. Como diria nosso amigo Laurindo, se consagra, mano. Vamos lá, Ricardo Oliveira, marcado por um cara muito maior do que ele, o número 4 da Venezuela. Bola pra dentro da área, quem que vai... cobrança pra dentro da área, bem fechadinha de novo, goleirão, mas palma ela pra de novo, mas dessa vez é lateral Brasil lá do outro lado, hein? Cobrança de escanteio tá cabulosa. Os caras devem estar até calculando o vento lá, vendo pra ver pra onde vai. Dá a impressão, às vezes, que ele tá com a camisa rasgada, mas eu acho que é um detalhe da gola da camisa, antes de ser rasgada. Esse aí é craque, né? É o... Como que é o nome dele? O Felipe Luiz, cobrou o lateral aqui, tá disputando um bate-rebate na lateral, a bola saiu, o juizão não, falou que tá valendo, o Brasil consegue recuperar a bola, vai de um lado, vai pro outro, muita pressão em cima, sobrou pro Brasil não, o juizão achou a pressão meio grave. Ó, goleiro brasileiro é o Alisson, mas tá lá do outro lado, Daniel Alves pela direita, Miranda, Marquinhos que pegou a bola lá, Felipe Luiz agora pela esquerda, cobrou o lateral, Luiz Gustavo, Elias, que a gente não sabe se ataca ou defende, Douglas Costas e Oscar. Oscar tá ganhando 2.2 na nota dele aqui hoje, pelo site que a gente tá acompanhando. O William já meteu 6.4, Ricardo Oliveira 6.9. Ó, os pontos dos caras estão caindo, eles estavam com 7, tá caindo, isso quer dizer que o Brasil, tá jogando bem mais devagar. O William é um dos que mais tá jogando, todos os jogos aqui, por todas as jogadas aqui pela esquerda. O William recebeu, tentou virar o jogo, não conseguiu, tá no meio de campo, vai receber de volta, não, o Brasil perde. Lá vem Venezuela, cara, Venezuela no ataque, é o Rondon e o Ronald Vargas, hein? O Vargas é o foda, é o Vargas, hein? O Vargas é da Venezuela cabulosa, tá já lá dentro da área esperando a bola. A Venezuela descendo pela intermediária, penteou. E o jogador venezuelano tá tentando dar uma embaçada pra cima da gente lá. Deu uma penteada, bate que bate pra cá, segura. Parece que a Venezuela tá gostando do 1-0, segurando a bola no ataque, vendo o tempo passar, quase perdeu. Manda de volta pro goleiro lá atrás. Goleirão da Venezuela, esse aí que pôs a mão na bola, é o Alain Baroja. Não pôs a mão, né? Dominou com o pé. Essa zaga, Roberto Rosali, Osvaldo Viscamondo, Fernando Amorebleta. Vocês não tem nenhum conhecido do futebol aqui? Vocês não são expertises? Meio campo, Gabriel Títiro, Tomás Rincon, não é o Rincon não, né? Rincon já era, né? Rincon já era. Brasil toca a bola aí na defesa, enquanto... É, enquanto isso está acontecendo, o Rincon, qual que é do Rincon? O Rincon do Corinthians, que superou o alcoolismo recentemente, boa notícia, assim. Você viu? Tava pensando no outro Rincon também, que era mais um depois do Rincon, tinha outro Rincon que acho que não é esse aí. Do Corinthians. Não, saiu já e segundo informações recebemos aqui diretamente do repórter de campo, ele... tá alcoólatra, se salvou do alcoolismo, segundo o Facebook, nosso repórter de campo. Enquanto isso, ó, Venezuela chegando aqui pela esquerda, tentando o cruzamento da área, a zaga brasileira, meu, enfiando a cabeça. Brasil retraído, ó lá, Ricardo Oliveira tá, meu, acabou de passar agora pro campo de ataque. Completando 19 minutos aí, Brasil 1, Venezuela 0. Cara, com você aí, mano, mais 5 minutos pra você. Venezuela então troca passe no meio de campo, enquanto o Brasil tenta pressionar, né? Mas é mais um esboço de pressão, se bem que agora fechou, mas eles saíram bem. É, acho que é bom lembrar que a Venezuela não é mais aquele saco de pancada da América do Sul, né? Eles evoluíram bastante, assim. Antigamente eles levavam 5 do Brasil fácil, mas hoje eles estão jogando melhor. E tenta, e tá pressionando, né? O Brasil não fez muita coisa até agora, além do gol. O Brasil tem lateral na zaga, pela direita. E eu acho que vai ser 1-1 mesmo. Acho que a Venezuela vai apertar, o Brasil não vai fazer muito mais que isso, que esse futebol burocrático. E a Venezuela vai acabar empatando. É, eu acho que tem grandes chances. Mas a Venezuela, eu acho que teve um pouco de fogo de palha. Você vê que eles já não fazem mais a pressão, a marcação por pressão, como eles estavam fazendo no começo do jogo. E o Brasil está tendo mais espaço para tocar a bola no meio de campo, que é importante. Está vindo agora pela direita, tenta cavar o pênalti. Juizão já falou que não vai cair nessa de falta cavada, né? Teve um lance anterior ali que o venezuelano meteu a mão na cara do brasileiro. Na minha opinião, até foi falta, mas só pelo drama que o brasileiro fez ao cair, ele não marcou. Então ele não gosta muito desse estilo aí. Né? Mas é aquilo que você vinha dizendo, o Brasil tá tocando a bola aqui no campo de defesa. É, a Venezuela, eles gostam muito do beisebol. Mas parece que era uma coisa do Chaves até, de querer integrar mais a Venezuela com a América Latina, com a América do Sul, sobretudo, ele foi desenvolver o futebol lá. E é uma coisa mesmo que você vê que hoje o futebol venezuelano já está em outro patamar, né? Certamente não deve ser já mais o último colocado das eliminatórias, né? Antes era uma garantia de 3 pontos, né? Jogar contra a Venezuela, hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas tá lá, né? Agora o Brasil conseguiu ficar um pouco com a bola, mas eu queria até ver depois o percentual de posse de bola aí das duas equipes, porque a Venezuela tá, ó, levou um tranco ali, mas é discutível, né? Ele se jogou, ó. Pô, levou, hein? É câmera lenta, é complicado, mas ele levou um tranco, sim. E ele tava com favorável em relação à bola ali, né? É, do ângulo que a gente viu ali, que é a posição corrida, né, da câmera, meio que ali do meio de campo, né, da região mais alta ali do estádio, parecia mesmo que ele queria cavar, mas aí você vê na outra câmera do outro lado, que tá bem mais próxima, vê no detalhe, você viu que ele foi completamente empurrado, deslocado, e era pênalti. Essas circunstâncias do futebol também são o acaso, às vezes favorece sabe-se lá quem. Mas o Brasil não precisava do pênalti, acaba que tá bem no jogo, embora numa situação de equilíbrio, né? A Venezuela, como vocês lembraram bem, o Brasil não está mal, mas bem também, mas eu acho que está equilibrado no fim. Agora a posse de bola da Venezuela, tiro de meta, né? O brasileiro deu um chute muito a longa distância e... Mas vamos ver se no chute melhora um pouquinho. É, realmente a gente percebe que o Brasil está bem equilibrado aí com esse time da Venezuela. E não só o Brasil, como a própria Venezuela também está mantendo aí uma firmeza na defesa. O ataque está precisando mais um pouco de garra. O Brasil está atacando mais, né? Mas está bem equilibrado o jogo. E o que faz o diferencial é o gol, né? E o Brasil, como a frente já dos 45 segundos, né, do jogo, salvo engano, né, fez o gol, e isso permite que ele tenha um pouco mais de garra do que a própria Venezuela, porque de todo modo a vantagem, né, implica ao indivíduo, né, ter mais ênfase para pronunciar a sua jogada ali e ter realmente um ataque mais consistente, que é o que o Brasil está tendo, né, pelo menos é o que eu observo, né. Agora vamos ver como é que o juiz aí vai reagir nessas cobranças, tal como o Bandeirinha agora, como a gente viu, né, deu ganho de causa aí pra Venezuela, mas de todo modo a gente tem que permitir que o Brasil procure resgatar a bola e fazer o jogo dele, né, que é o que a gente tem visto, né. Não é o que eu tenho observado, não é uma seleção que, como a gente pode ver, não está escorando, todo mundo está indo lá atrás da bola, né, se colocando na sua posição. Eu acho que o que ele quer realmente é se mostrar, né? E o Brasil tem procurado fazer isso, né, nesse jogo, é o que eu observo, né? Uma gama de jogadores novos que eu não conheço, né? Tanto é que os colegas estão ajudando aí nos nomes dos jogadores, mas pelas jogadas, pelos passos de bola, a gente percebe que esse equilíbrio, né, ele pode ser corrompido com o avanço da Venezuela, que me parece que agora, né, ela começa a reagir, né? Não sei se você concorda comigo aqui, Capivarovski, perguntando a Capivarov. Capivarov, que vos fala. Eu acho também que está equilibrado e que tem essa diferença, né? O Brasil conseguiu marcar o gol ali num momento de descuido. É claro que foi muito bem arquitetada essa pressão, né, que o ataque ali é o meio de campo, e o ataque fez na zaga venezuelana e conseguiu provocar o erro da zaga venezuelana, o William, né, que roubou a bola e fez o gol. Mas a Venezuela está muito bem. Agora teve, né, a possibilidade de marcar um pênalti ao favor do Brasil, que de repente ampliaria o placar, mas a partida permanece equilibrada desde o início até agora, apesar de o Brasil poder já ter feito o segundo gol e 2-0. Agora meio de campo, na ala esquerda, centraliza novamente, o Brasil agora pensa em talvez ampliar, né, o placar na ala direita. Agora dois jogadores brasileiros, quase que sai o cruzamento e o gol ali estava escancarado, de repente poderia acontecer, mas a zaga venezuelana cobriu muito bem, mandou para escanteio essa bola. Eu torci pelo 0-0, né, no início, mas vendo que o Brasil conseguiu aproveitar alguns bons momentos no jogo, eu acho que dá até pra torcer por essa seleção. Esse foi o comentário otimista aqui do nosso Capivarov. Otimista! É isso aí, o Brasil teve um cruzamento aqui na área, o Ricardo Oliveira cabeceou para fora, o Ricardo Oliveira tá com a camisa rasgada ali, o venezuelano puxou, foi dentro da área num cruzamento lá de escanteio, o juiz não viu. Os jogadores do Brasil estão trombando, estão tentando, né, criar aquele atrito, aquela catimba, o juizão não quer saber de conversa não. E posse de bola aqui com o Brasil no campo de defesa, vamos lá, vamos narrar um pouco a partida. Aqui tocando pro Felipe Luiz... Levantou a cabeça, vê se cruza, se chuta a bola na frente. Melhor sair tocando por baixo, meu filho. Isso, abre aqui no meio com o Luiz Gustavo. Abriu agora na direita com o Daniel Alves. Devolve para o Luiz Gustavo. Devolve o Daniel Alves de novo com a bola aqui pela lateral direita do campo. Abriu com o William, muito bem. O William melhor na partida, hein? Tá caindo pela direita e pela esquerda. Lá vem o William subindo com muito perigo aqui pela direita. Afasta a Venezuela para a linha lateral. Lateral aí para o time do Brasil. O Black Power do William, rapaz. Tá grande. Tá legal. Lá vem ele de novo com a bola, tocando aqui com o Ricardo Oliveira. Abriu no meio, de novo a bola para o William. Ricardo Oliveira, bela triangulação, chutou por cima. É isso, tem que aproximar o Elias ali subindo, cara. Eu acho que o Elias, né, que é um excelente meio campista, mas ele tem que jogar com liberdade para subir ali o campo de ataque, né? O Dunga, com essa mentalidade dele de garantir ali, ó, posição, ele segura alguns jogadores. Luiz Gustavo e Elias preso lá atrás, pelo amor de Deus, não dá, né, gente? Hoje a gente tem que jogar com meio de campo mais dinâmico, pô. Né, eu fico pensando, imagina aquele técnico que era do São Paulo, que saiu pra treinar o México, pô, se ele fosse treinar a seleção brasileira. Osório, o cara era bom. Eu, pelo menos, achei ele tem esse pensamento mais pra frente, mas é que a gente não conseguiu ver que os caras tiraram todos os jogadores bons, mas na teoria ia ser legal, cara, se ele tivesse pego aquele time do São Paulo com os 8 que saíram e continuasse, ia mandar bem. Não, e aí era um futebol legal de ver, né, o time bem intensa, troca de passes, né, posicionamento dinâmico ali dos jogadores dentro de campo, mudando a todo momento. E lá vem o Brasil, no bate-rebate aqui a bola sobrou pra ele, é pro Elias... Cara a cara com o goleiro, ele não chutou, meu Deus. Ainda tá lá o Brasil, o goleiro tá fora do gol. Levantou a cabeça. Que é isso? Por que que ele não chutou pro gol? Por que que ele não chutou pro gol? Eu acho que ele tentou passar a bola. Ele tinha tudo pra chutar pro gol, mas resolveu tocar. Eu acho que é uma boa iniciativa até, porque o que tem de fominha no ataque brasileiro já há décadas, não... Então, acho que foi uma... cobrou o Brasil escanteio, agora na área esquerda vai o cruzamento, tira a zaga da Venezuela. O Brasil ainda pressiona na área esquerda. Eu acho que ele não chutou porque a bola estava para chutar com o pé direito e ele é canhoto. Quer dizer, que ele toca para o jogador ali com a esquerda. Ele não sentiu confiança ali, mas, meu, ele tava até em melhor condição. O outro jogador, a zaga chegou antes que ele na bola, porra. Lá vem cruzamento na área aí com o William, hein? Black Power na bola, cruzou. Afasta o goleirão com soco na bola aqui pro meio de campo. O Brasil recua lá atrás com a zaga para recomeçar jogando aqui no campo de trás. Mas ali eu acho que, por mais que fosse a perna esquerda do nosso centroavante, ele poderia escolher chutar também. Ele resolveu tocar a bola, eu acho que foi uma boa alternativa, não deu certo, né? Que às vezes acontece isso, não precisa de um atacante necessariamente matador. E agora sai um cartão amarelo para a Venezuela, é isso? Houve uma muvuca ali. Caverna. Ali, Oswaldo deu um golpe de judô, que é quase um gotô, quando ele consegue vencer sem as costas derruba do adversário direto no chão. O número 4, Oswaldo Vizcarrondo. Tá bem avaliado pelo público, 6,5 para ele. Muito bem, primeira falta mais séria ali, né, para um cartão amarelo. O Brasil ali prepara talvez um chute direto pro gol. Mas vamos ver, né? Eu acho que o time brasileiro mostra que está um pouco mais querendo preservar a posse de bola e tocar bem, planejar outras alternativas. Então vamos ver como eles ensaiaram essa cobrança de falta. Ali, três jogadores se preparando. O primeiro chutou, olha só, que passou muito perto, muito bem cobrado do lado direito do goleiro, quase que entra no ângulo ali. Não foi muito perto, mas foi bonito o lance, porque a bola fez um efeito todo mas o goleirão estava lá também. Então, acaba que... É o Adriano que... Daniel Alves, que Adriano? Das antigas. Pois então, agora também ali, meio de campo, parece que vai ter uma cobrança de falta. Mas foi uma falta meio fantasma ali. Fica o comentário fashion, goleiro do Brasil, nosso glorioso Alisson Becker, com um visual meio lumber. Olha a falta da Venezuela. E o Dunga, como sempre, gesticulando. E com aquela cara que nós todos já cansamos de saber. E a Venezuela agora pressionando, escanteio, mas cobrança de falta, olha só, cobrou a falta como se fosse quase um escanteio ali, e a bola foi passando por todo mundo. E até o goleiro se espantou, mas ela saiu, talvez, e pelo que parece foi escanteio, vamos ver se o juiz cobrou, porque foi o jogador brasileiro que cabeceou. Parece que o Bandeira deu impedimento, então... Agora o Brasil prossegue com a bola na zaga ali, na ala direita. Pois é difícil, viu? O juiz apitou quase que ali, não apitou um pênalti para o Brasil, agora teve esse impedimento esquisito da Venezuela. Foram erros que prejudicaram as duas equipes. Isso aí acontece a rodo no futebol. Ali o Brasil, no meio de campo, tenta o passo de bola na ala esquerda e agora fica com o escanteio, a lateral. Agora a Venezuela, passo de bola na zaga, avança, agora parece que quer o gol. Mas está agora mal estruturada, viu, o time da Venezuela, mas mesmo assim ela pressiona, é incrível a raça do time da Venezuela, que não desiste não. Não desiste e tá bem no jogo, essa que é a verdade. Só complementando aqui, eu diria que, velho, tecnicamente os dois times, assim, não tá sendo uma partida agradável de se ver. Eu acho que é muita correria, muita intensidade, muita força física e pouca qualidade técnica ali no trato da bola. Muitos erros tolos, né, a gente vê, principalmente na defesa, eu acho que os gols vão sair aí, da falha nesses erros aí. E é um momento que pode acontecer falha agora, mais uma cobrança da Venezuela para dentro da área do Brasil. Vem que vem aí na lateral direita, bem na diagonal da grande área, um só na barreira, perigosíssimo, tem que ficar atento no primeiro pau, que outro gol saiu no primeiro pau, bola pra onde? O segundo pau sai, goleirão, o segundo pau é do goleiro, hein? Tá lá, como que é mesmo? Alisson Becker, ganhou o prêmio Lumber do ano. Informações? Alisson, que é goleiro do Internacional de Porto Alegre, um time criado em homenagem ao Internacional Comunista. Sério mesmo? Por isso que eles são vermelhos. Que beleza, vai Inter. Enquanto isso, Venezuela, meio vermelha, meio roxa, amarela, cobrando escanteio pela esquerda, pôs pra dentro da área, no primeiro pau, nada, tira Brasil, mais uma chance pra bola pra área, voltou pro cara cobrar escanteio, mais uma bola pra agora, no segundo pau, meu Deus, o cara número 8 da Venezuela quase enfiou na gente agora ali, meu, pelo amor de Deus, quem que é o número 8 aí, alguém que tem escalação? Venezuela, Tomás Rincón. Não é o Rincón que saiu do alcoolismo. Vamos sempre vencer as drogas, galera. É o Tomás Rincón aqui, cabeceou no segundo pau. Nosso goleirão Lumber já estava mais do que rodado de um lado para o outro. Ficou pequeno para o Alisson aqui, hein, rapaziada. Ficou 37 minutos, Brasil 1-0, ficando pequeno. Final do primeiro tempo, tenso. Venezuela vindo para cima do Brasil, mais uma vez aqui descendo pela direita. Mas não consegue quando a Venezuela se apequena, né? Venezuela ainda se apequena. O Brasil tem que se aproveitar disso, mas o problema da pequenação dela é que ela chama a defesa do Brasil. Ela abre o Brasil, vai rodar. Foi assim que o Brasil tomou 7-1, não foi? 7-1 foi foda. O Brasil foi para cima. A Alemanha veio e bang. O Brasil, não é possível. Bang. Aí tremeu na base e foi mais 5 bang. Bom, lembrar da Alemanha é triste, mas o Brasil tá descendo mais uma vez aqui pela direita. E quem é ele? É o William descendo pela direita? Conseguiu, tá jogando na direita, na esquerda. Tentou uma bola pra dentro da área. Defesa venezuelana tirou, bateu na costa do brasileiro. Chutão pra cima. A bola é nossa. Vai, William. Nosso herói do dia. O William concorrendo ao prêmio Anatel, hein? Pra quem, por exemplo, você que tá participando pela primeira vez numa narração aqui da Rádio Livre, acho que já conhece o jogador Anatel, né, Kaprovarovics? Jogador Anatel, hoje a gente vai ter aquela votação do jogador Anatel, que é o jogador que mais merecia o prêmio da Agência Nacional de Telecomunicações aqui da Rádio Livre Capivara. Vamos pensando nisso. Tem mais 45 minutos, mais 6, 7 minutos aí de final. 50 minutos de jogo, mais 15. Temos tempo ainda. A gente podia até pedir uma pizza. Porque o jogo tá calmo, vai dar tempo de comer uma pizza, galera. Vai dar. Olha lá, rolou um safanão na cabeça do William ali, hein? Mas não deu nada, foi o que é lateral. Brasil pela esquerda, tenta fazer um passe de bola, perdeu, pode ser um contra-ataque da Venezuela, que tenta sair rápido e não consegue. Venezuela tentou fazer uma pressão no final, mas não rolou, hein? Conseguiu o Brasil retomar e retomou para um jogo mais paradão. É, agora o Brasil meio que controlou um pouco o meio de campo, não deixa a Venezuela avançar muito. Mas é ida e vinda, né? De repente a Venezuela engata alguma coisa lá, porque ela tem tentado e conseguiu algumas vezes. Mas o jogo, ele não tá assim muito pra esperar um gol de acontecer, embora as duas equipes, elas sejam bem ofensivas, na verdade, né? Tanto o Brasil como o Venezuela. E ali o Brasil com a posse de bola, parece que houve uma falta meio de campo ali, centro-esquerda. Número 6 sofreu a falta, ali já cobrou o Brasil. É o número 6 da Venezuela, fez essa falta. Gabriel Chichero, o assassino segundo caverna aqui. E o Brasil segue então ali na direita, meio de campo. Vem com a posse de bola. Calculando bem o que pode fazer, abre ali para a ala esquerda, muito bem o passe, o lateral, a ala esquerda ali brasileira não conseguiu driblar o zagueiro. Posse de bola parece que para a Venezuela, bem no meio de campo ou não? Parece que deram para o Brasil a bola. O venezuelano faz um malabarismo ali. Mas então o Brasil parece que vai tentar um segundo gol, talvez agora, faltando 5 minutos para 45. Eu diria que até uma obrigação do Brasil, tem que terminar esse segundo tempo 2-0, cada tempo é uma partida. Se o Brasil não for para cima, cara, pelo amor de Deus, ganhar de 1-0 num gol cagado, foda, hein? Ai, feito com 2 minutos de jogo, pô, peraí, né? 40 segundos foi o gol? Pois é, então. Que é isso, cara? Não consegue fazer mais nada contra a Venezuela em casa, estádio lotado, torcida empurrando o time. Time do Brasil, que eu diria, é o que eu já dizia antes de começar a partida. Coletivamente ainda muito pouco. Realmente aquilo que o Kaprovarov comentava antes de começar o jogo, é um time que parece ser incapaz de fazer um gol. Ó, Felipe Luiz agora atacando aqui pela esquerda, hein? Porta-luz, a bola sobrou pro William, finalizou, agora sim, gol! Gol! Do Brasil! William, camisa 19, ele marcou o primeiro gol, marcou o segundo também, disparado melhor em campo, hein? Jogada aqui pela esquerda, belíssima jogada do Felipe Luiz, que cruzou, fez o porta-luz, o Oscar, hein, tão criticado. A bola sobrou livre para o William, que teve tempo de escolher o canto e bater ali no ângulo. Um golaço. Belíssimo gol do Brasil, hein? Só porque eu estava falando que era, o Brasil era incapaz de fazer isso. Eles foram lá e fizeram. Muito bem, galera. É isso aí. Que gol. E um ataque em bloco ali, ao menos 4 jogadores brasileiros participaram diretamente ali com o porta-luz, né, do qual o jogador que fez o porta-luz? O Oscar fez o porta-luz e assim, quase que invisível, apareceu o William no meio do nada para confirmar, né? A bola veio ali lançada da esquerda. 4 brasileiros participaram da jogada e o time foi bem armado para esse ataque. É de impressionar até, visto que não é todo dia que isso acontece. Aí fica a pergunta, tem uma pergunta do internauta. Tava esquecendo dela aqui, rapaziada. Desculpa aí, internauta. Tem um internauta que perguntou e falou que tá acompanhando a gente. É o Iberê Araújo da... Tá lá. Iberê Araújo, mano, pergunta... Se... O Brasil tomar a virada, o Dunga sofre impeachment, faltando aí 2 minutos, 1 minuto pra acabar, todo mundo caído no chão, acabou o jogo, é isso? Acabou o jogo, foi uma falta. Aí, se o Dunga toma, se o Brasil tomar a virada, Dunga toma impeachment? Eu acredito que não, ele ainda tem um campo aberto aí pra trabalhar. É, se dependesse de mim eu faria o impeachment, mas não depende diretamente. Eu não tenho nada contra o Dunga, ele foi até um grande jogador, eu acho, na seleção brasileira, muito criticado e assim por diante. Mas essa equipe toda aí que tá por trás, né, da administração, da CBF, etc, tem agido muito mal. Eu acho que o Romário tá aí pra não deixar a gente se enganar. Então, acho que assim, eu faria um impeachment e depois, democraticamente, colocaria alguém melhor, tanto como presidente da CBF, como também técnico do time. É, o TV estava mostrando ali a reprise de um lance perigoso, choque de cabeça entre 2 jogadores, brasileiro e venezuelano ali, ficaram caídos, ainda bem que não foi nada de grave. Cara... Eu acho pouco provável agora que a Venezuela vire o jogo, mas vai saber, né? Ainda tem o segundo tempo inteiro pela frente, pouco provável. Dunga não me agrada muito, gostaria de ver alguém que realmente pudesse retomar. Parece que o Dunga, porra, cara, era antítese, né, daquilo que se esperava depois do 7-1 e tal, uma inovação, né? Tanto na direção da CBF, que não teve, né, substituiu o Marim pelo Del Nero, ou seja, mais do mesmo, e na seleção, na direção também, substituiu o Felipão pelo Dunga. Preferiria ver outro técnico lá. Pensando em nomes do Brasil, eu diria Tite hoje atualmente. Mas seria legal ver um Guardiola, ou mesmo o Osório no comando da seleção brasileira. Esses caras iam saber fazer esses jogadores... jogarem realmente no nível que eles podem jogar de craque mesmo. Acho que atualmente é só o Neymar mesmo, mas tem bons jogadores na seleção. Daria para formar um time aí para disputar o título, sim, com certeza. Cartão amarelo aí pro Elias, não, para Douglas Costa. Tava apostando no Douglas Costa, tomou um cartão amarelo e tava com uma nota aí em torno de 4.3. agora a nota do Douglas Costa caiu, hein? Deve estar menos de 4, Douglas Costa, fazendo uma falta aos 46 minutos do segundo tempo. Vai acabar o jogo aqui, acho que a gente já pode entrar aí pros comentários, né, aqui do nosso show do intervalo. Para vocês aí, quem que foi o jogador Anatel desse primeiro tempo? As imagens mostraram, né, quem fez os 2 gols do Brasil foi o William. Dá pra botar mais fé no William aí pros próximos jogos, vamos ver. Concordo totalmente. O William, aliás, vem sendo melhor que o Neymar nessa fase do Brasil com o Dunga aí.

As pessoas são os lindos problemas. Eu posso até acreditar. Eu acho tudo isso uma grande piada. Ou então eu posso achar. Eu acho tudo isso uma grande piada. Ou então eu posso achar. Na lama e venha conversar comigo, comigo. Chora, esqueça o drama e venha aliviar o amigo, o amigo. Vem, não tenha medo, não tenha medo, não. Vem, não tenha medo, não tenha medo, não. Vem, não tenha medo, a barra está pesada. Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar. Oh, oh. Não me espere pra beber seu veneno e nem pra ver você chorar. Demora o tempo que for necessário. Eu moro longe, eu posso nem chegar. Demora o tempo que for necessário. Eu moro longe, eu posso não voltar. O tempo que for necessário, eu moro longe, eu posso. Depois de tudo acostumado, foi pior. Ela me viu, cuspiu de lado, na maior, na maior. Meu travesseiro anda molhado, é meu suor. Quem precisar de mim me encontra. Eu tô na moda, não tem mais papo, choro nem vela. Foi ela que invadiu meu endereço, fez um fogo no começo, fez um drama no final. Oi ela, oi ela. Meu violão de estimação pela janela. Oi ela, oi ela, oi ela, oi ela, oi ela, oi ela. Quem jogou meu violão de estimação pela janela? Ela é a fera, ela é a bela. Mudou não. Eu fui a farofa amarela. Tô na mão, tô na mão. De novo a velha companhia, solidão, melancolia e o velho tédio. A mão vazia, não tem remédio, nem me interessa. Senhora do orgulho das serpentes, me iludiu, mostrou os dentes, fez de mim um festival. Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já tudo está perdido neste céu de zinco. Eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante. Descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Eu que sou filho de um sampaio teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já tudo está perdido neste céu de zinco. Eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante. Eu descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. E quem tira onda contigo vai pro cemitério. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com a programação ao vivo da Capivara. Não, não, pode deixar a musiquinha de fundo. A gente tá Brasil e Venezuela. Dizem que o Brasil é a Venezuela. Vocês concordam com essa... O Macaco Simão tava falando. O Brasil é a Venezuela. O Brasil é uma Venezuela. Concordo, concordo. Entendo. Venezuela. Venezuela que não é nem Veneza nem Venezuela. É alguma coisa. Ou a zoeira da Veneza, da Venezuela. Não, eu concordo mais que seja uma parte da Veneza, né? A despeito de que temos uma verdadeira Veneza no Brasil, Recife, né? Entretanto, a Veneza brasileira existe a Venezuela realmente brasileira, sabemos disso, né? Aquele que não entender do que eu falo, né? Então, realmente precisa dar... cabo de um bocado de entendimento a respeito do que nossa sociedade representa aí para nossa América Latina ou a própria Venezuela. Mas aí o jogo que está começando, e é importante que a gente aí realmente tenha o princípio aí da partida sendo narrada com propriedade aqui com o nosso, meu caro. Subir! E é isso aí, vai começar o segundo tempo aí, posse de bola para Venezuela, juizão ali ajustando o cronômetro, todo mundo preparado aqui pro segundo tempo. Brasil venceu o primeiro por 2-0, porém com futebol bem duvidoso. E agora começa o segundo aí, vamos ver se o pessoal volta com ânimo, o estádio tá cheio, tá bombando lá em Fortaleza, meu. E a Venezuela jogou, pros padrões da Venezuela até que bem, mas finalizou mal, né? Chegou com alguma pressão ali, mas não conseguiu chegar realmente com perigo no gol ali defendido pelo goleiro do Internacional, o Alisson. E agora recomeça a partida aqui em Fortaleza. Brasil ganhando 2-0, já tenta aqui subir pela direita. Bola sai pela lateral, lateral para o time da Venezuela. Eles vão recolocar a bola em jogo aqui, disputa de cabeça, o brasileiro leva a melhor, ainda bate e rebate ali no meio de campo, a bola sobra aqui com o time do Brasil que tenta sair tocando, sofre a falta. O time da Venezuela também se mostrou um time bastante agressivo, assim, eles fizeram algumas faltas, o juiz não marcou todas as faltas que aconteceram, ele entendeu que os jogadores brasileiros estavam valorizando muito, que eu acho que é um saco mesmo, mas enfim, não quer dizer que as faltas não ocorreram, mas tá lá. O time do Brasil atacando e nada acontecendo. Novamente a bola aqui pra lateral. E aí, Caverna, o que você tá achando aí desse jogo? Venezuela. Gostei dessa aí. Brasil é Venezuela. Tá uma zoeira total no meio de uma Venezuela. Conseguindo na zoada ganhar da própria Venezuela. Então é. Primeiro minuto, não saiu nenhum gol ainda. Vamos ver se o Brasil... Eu acredito que meu palpite era 1x0. 1x0 Venezuela, mas deu errado, né? Tá 2x0 Brasil. E eu agora, mudando meu palpite, botando pra frente assim, claro que não vou poder participar mais do sorteio dos R$1.500 que tava rolando no bolão da Capivara, eu vou pra 4x0 Brasil, cara, merecia 5, cara, merecia 5x0, vai, vamos ser ufanista, acredito nisso, primeiro minuto rolando. E lá vem o Brasil, com a bola aqui pelo meio de campo, fazendo pressão com Elias, que abre na direita com Daniel Alves. Ele vai, levanta a cabeça, dá uma pedalada na bola, toca no meio pro Oscar, intercepta a zaga da Venezuela, que já tenta sair no contra-ataque rápido. Aqui o venezuelano segura a bola e sofre a falta. O juizão não deu, hein? Esse juiz não... Não é fácil pro juiz dar falta. Qual é o problema, hein, ô Caverna? O juizão, naturalmente, ele não é nem do Brasil e nem da Venezuela, né? A gente tem ali em campo o nosso juiz Daniel Fedorzuk. Temos também o auxiliar Nicolas Tarran e Carlos Pastorino. Infelizmente, eu não sei dizer de que país que eles são. Mas brasileiro e nem venezuelano, tem certeza. A Venezuela chegando pela direita, conseguiu cruzamento, vai dentro da área. Tira a defesa brasileira! Ai, ai, ai! É só a gente reclamar do juiz que a Venezuela chega. Número 15 da Venezuela entrando no campo aí. John Murillo. Tá lá, é. Esse aí substituiu. Oh, tá substituindo o jogador da Venezuela. A Venezuela substituiu, hein? Teve substituição. Brasil, deixa eu verificar aqui. Sem nenhuma substituição. Apenas Venezuela fez 2. Arquimedes também entrou. Tá lá, juizão mandando todo mundo parar. Que se empurra, empurra, vai ter. Escanteio pra dentro da área do Brasil. Perigosíssimo lá pela direita. Tomou distância, bola pra dentro da área. Vai no primeiro pau. Cabeceou pra trás. Ai, caraca, nosso goleirão! Alisson Bakker! Nossa senhora, Alisson, depois de uma cabeçada fenomenal. Segura Brasil, 3 minutos, Venezuela vindo pra cima por uma bola parada, escanteio. Brasil tira de qualquer jeito, já tá na defesa venezuelana, bola de volta aí. Brasil teve que dar uma respingada nessa bola, pelo amor dos deuses, hein? Tá lá, Brasil 2, Venezuela 0, Brasil 2 e Venezuela botando pra dentro aí, tentando intimidar. Saiu Vargas e Alexandre Guerra e entraram aí John Murillo e Arquimedes Figueira fazendo o time pra cima, sem dúvida alguma. John Murillo, que deu aquela disputada de bola ali, conseguiu um ótimo escanteio. Arrebentou, hein? Pois é, cara, a sorte foi que foi no meio do gol, em cima do goleiro, e ele não teve outra coisa a fazer senão defender a bola, porque se tivesse sido meio metro pro lado, não foi, Capivarov? Será que ele pegava? É, ele pegou no susto, mas foi uma boa defesa, ainda assim. Se não fosse ele, a bola entraria, com certeza. E ele tava bem em cima da linha ali, foi até um pouco pra dentro do gol, mas a bola ficou fora. Mas é isso aí. Então, acabou o BG aí, cara. Dá um jeito. Brasil com a posse de bola aqui no meio de campo, tocando do zagueiro aqui pro Luiz Gustavo, que abre lá na esquerda com o Felipe Luiz. Ele já faz o cruzamento na área, tira a zaga da Venezuela. Esse tipo de cruzamento eu acho que é um rifar a bola. Lá vem Elias. Lá no meio, abre de novo na esquerda com o Felipe Luiz. Ele toca pro Ricardo Oliveira. Devolveu o Felipe Luiz. Ele tenta cortar a zaga, que tira escanteio pro Brasil. Escanteio pro Brasil cobrar aqui na esquerda. Ele faz um sinal de joia, é isso aí. Tô gostando. Deu tudo certo, entendi tudo. É isso aí, Felipe Luiz ali. Subiu bem, hein? Agora cruzamento na área. Escanteio a favor do time do Brasil. Ricardo Oliveira já se posiciona ali na marca do penal. Lá vem cobrança, o William na bola. Ele vai bater, não, ameaçou que foi, não foi. E vai de novo. Cruzou a bola na área. Afasta o goleirão. E agora a Venezuela vem com a bola dominada pro contra-ataque. Que perigo, não demorou, levou o tranco. É isso aí, o time do Brasil tem que apertar. Recupera a bola aqui no meio de campo. Vem tocando aqui pelo lado esquerdo do setor de ataque. Elias com ela, faz um lançamento. Olha lá o time da Venezuela. Escanteio. Esse número 4, ele é grandão, mas ele não tem muita intimidade ali com a bola, né, o capitão? Já tomou até um cartão amarelo. Oswaldo Vizcarrondo. É ele, conseguiu, graças a Deus, mas aí um escanteio pro Brasil lá pela direita. William, sempre ele. Bola pra dentro, no primeiro pau, sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém. Bola espirra dentro da área, Venezuela consegue tirar. Complica nessa intermediária, Brasil na pressão. Na pressão da saída, recupera a bola. Isso aí, Brasil vem descendo pela direita. Quem foi esse? Foi Daniel. Daniel Alves conseguiu aí pra dentro da bola, que tá dentro da área, cruzamento pro meio, ninguém. Ninguém do Brasil. O cara entrou pela direita, cruzou pro meio da área, tava livre a bola, não tinha uma marcação. Foi lá e perdeu. Deu chance aí pro contra-ataque da Venezuela, que foi reposto imediatamente pelo Brasil. E tá lá ele, William, novamente com a bola, o nome do jogo, galera. Certeza, o William é o nome do jogo, cara. O jogador mais dinâmico é do time do Brasil. Ele cai pela direita, cai pela esquerda, toca a bola no meio de campo, chega na frente pra finalizar. O cara é o cara mesmo. E lá vem o time do Brasil de novo aqui pela esquerda. Entrando em diagonal ali, era o Elias, perdeu a bola. Tentou fazer ali, forçou demais. O time da Venezuela recupera ela. Mas o time do Brasil me parece até melhor nesse segundo tempo, hein? Um pouco mais objetivo, fechando os espaços. O time da Venezuela já não consegue fazer mais muita coisa. No primeiro tempo, apesar do placar de 2-0 pro Brasil, o time da Venezuela jogou. Olha lá, o Brasil novamente na ponta esquerda. E o jogador brasileiro ali passa pelo zagueiro, faz o cruzamento, bate na trave. A bola ainda sobra para a lateral direita aqui, o Brasil no ataque. Quase que entrando ali pela direita na área da Venezuela. Conseguiu o chute e passou direto. É tiro de meta para a Venezuela. O Brasil fez uma pressão incrível agora, o cruzamento ali do ponto esquerda brasileiro, que foi direto na travessão. O goleiro ficou a ver navios. Ele quase que ele tomou um susto quando viu a bola. Quase que entra, bateu miseravelmente no travessão e foi parar. É, e quem finalizou agora por último ali foi o bigodudo, o Luiz Gustavo. Chutou, a bola saiu pelo canto ali, mas esse cruzamento, ele não tentou finalizar, né? Foi um cruzamento, mas aquela bola traiçoeira, né? O goleiro também perde o tempo da bola. Sorte do time da Venezuela foi que bateu no travessão. E lá vem a Venezuela, agora no ataque pelo campo direito do ataque. Toca a bola, Rincon. Abre de novo pro Marechal Rondon, perde a bola. Agora lá vem o time do Brasil no contra-ataque. É isso aí, Luiz Gustavo perdeu a bola. Que perigo, meu Deus, não pode brincar aí. Lá vem a Venezuela de novo pro Rincon. Ele corta pro meio. Devolveu agora, o camisa número 13. E time do Brasil recupera. Que perigo, eles estão demorando muito. Qual que é o seu comentário aí, ô Kapivarovski? Ah, cara, os venezuelanos, a gente percebe que realmente tem uma vontade assim de jogar, né, cara? Eles merecem que façam um gol, cara, do Brasil. Eu disse 2-2, mas se for 2-1, tá no botão. Olha o replay desse lance, ele entrou. Ele foi com o saco no tornozelo do jogador brasileiro, que tá sentindo o lance até agora. Mas isso aqui é vontade mesmo. Você viu, Kapivarov, o replay ali da... Ah, eu vi. Foi uma falta bem... Mereceu mesmo o cartão amarelo, mas eu acho que não foi exatamente com maldade. Foi com vontade de conseguir a bola e conseguir um contra-ataque, né, pro time da Venezuela. Mas ele entrou com a bola no tornozelo do cara, rapaz. Numa dessa de... Perde as bolas, já pensou? Pior é que quem ficou sentindo foi o brasileiro. Você viu esse lance, Caverna? É, eu perdi, não tenho costume de olhar para muitas bolas, mas sempre que vejo uma voando pela frente, tenho vontade de dar uma cabeçada nela. Mas enfim, Brasil 2, Venezuela 0, 10 minutos. Venezuela partindo para a violência. Naturalmente vai arrebentar com todas as bolas que vem pela frente, seja ela física do jogador, ou seja, ela física de material redondo que rola pelo gramado. Arrebentando, galera. O que eu tenho a dizer é o seguinte: saiu mais um cartão amarelo aí. E agora foi Roberto Rosales. Foi na porrada. Foi na intimidação. Roberto Rosales enfiando a naba aí no Brasil, vindo pra cima. Isso aí, mas segundo tempo totalmente da seleção brasileira, já temos 10 minutos aí, o time do Brasil mantendo a posse de bola, me sinto um pouco mais seguro agora, o time do Brasil consegue, né, tocar, ainda que de forma ruim, errando passes, chegando com dificuldade, rifando a bola, mas pô, um pouco melhor do que no primeiro tempo. E Brasil mantendo a bola bastante no campo de ataque da Venezuela, tá lá a Venezuela cobrando mais um lateral, acabou de perder a bola, o William deu uma brincadeira ali, conseguiu recuperar, mas manteve, ó, brincou, quase perdeu, o Brasil vindo bem pelo centro, chute fora da área, chutou de longe, goleirão venezuelano, se joga na bola, que chute do Oscar! Vai, Brasil! Escanteio pro time do Brasil, agora pelo lado direito, William na bola novamente. Vamos lá, William, cruza essa bola lá na área. Levantou, afasta a zaga. Bola sobra novamente com o Luiz Gustavo, ele abre na direita aqui pro William. Ele vem, cruzamento rasteiro, afasta a zaga novamente, escanteio pro time do Brasil cobrar. Lá vem o William de novo, ele ajeita o Black Power, ajeita a bola e vem para a partida. Levanta a bola na área, afasta a zaga novamente. Tá um bate-rebate esse escanteio, hein? Tá louco. Uma bola sempre sobrando com o Brasil. O Brasil vem tocando aqui ainda pelo lado direito com o William. Ele pedala, segura, chama o jogo, abre agora no meio. E o Ricardo Oliveira, hein? Tava todo mundo falando que ele tava velho, com 35 anos, né? Para jogar de titular da seleção brasileira, porque na Copa de 2018 ele já vai estar quase com 40, mas dentre as opções parece que foi uma boa opção. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e dentro de todas as coisas foi uma boa opção, sem dúvida alguma. Participar da Copa do Mundo 2018 não vai, mas eu acredito e sempre acreditei que o artilheiro do Campeonato Brasileiro tinha que estar presente. Venezuela descendo pela direita e tentou um chute na entrada da área. Pá, tá lá, Brasil tira e bota o quê? É pra escanteio, hein? Bola mais uma, bola parada pra dentro da área. Vou narrar ela daqui a pouco, mas comentando aqui, o não vai pra 2018, mas ajuda o Brasil a classificar. Em 2018, quando a gente vê quem que é o artilheiro, eu acredito que se o artilheiro estiver bem mesmo, despontando, jogando, independentemente da idade, ele tem que ser convocado em 2018. Tem que ter uma vaga para o artilheiro do Brasil. Enquanto isso, a Venezuela cobra o escanteio pela direita, bola para dentro da área, no primeiro pau, quem que vai? Ninguém foi. Aí, de novo! Replay! Que caraca! Tá lá Alisson, the Lumberman, defende essa cabeçada mais uma vez da Venezuela no primeiro pau. A gente tomou o gol do Chile no primeiro pau. É a segunda bola da Venezuela no primeiro pau, rapaziada. Quer me matar do coração, Kaprovarov? É, a Venezuela agora com a posse de bola na ala esquerda ali, meio que tenta pressionar o Brasil. Agora tá meio que catimbado, né? O jogador meio que um pisando no outro ali. É, lateral então na ponta esquerda para a Venezuela. Ali dá para ver que os jogadores da Venezuela estão concentrados, né? Mesmo pressionar o Brasil, o Brasil vai ter de segurar esse gol da Venezuela e jogar no contra-ataque. Eu acho que está muito bem assim para conseguir confirmar o resultado, né? De vencer essa partida e seguir adiante nas eliminatórias. Vamos lá. Brasil agora concentrado ali na defesa, com a posse de bola, tentando no meio de campo articular um pouco o jogo. Avança ali na esquerda, no meio de campo, a torcida. Vamos ver. Olha o Brasil chegando, mas a Venezuela restringe ali. Vamos ver a torcida brasileira. Eu acho que falta mais time e menos torcida, porque a torcida tá muito boa, acho. Mas o Brasil consegue um bom resultado, 2-0 contra a Venezuela. É de se esperar que sustente esse resultado até o fim. Talvez saia um gol da Venezuela, um gol do Brasil, vamos ver. Complementando aquele raciocínio do Caverna, em 2010 ele não fez isso, né? Porque o artilheiro era o Neymar, ele não levou o Dunga, né? Então é de se esperar que não vai fazer também dessa vez. Ele gosta de testar bastante os jogadores, ele não leva necessariamente o melhor, ele tem que confiar né, no cara. Ele falou que essa foi a justificativa para não ter levado o Pato também, dessa vez aí agora. Né, o Pato tem jogado bem, mas ele não convocou, não. Artilheiro tem faro pra gol, né? Não tem como. E do mesmo jeito que acho que tinha que trocar, sempre botar o artilheiro, era uma vaga garantida, já que troca tanto de técnico, que sempre trocasse pelo um técnico que fosse campeão do Campeonato Brasileiro, sabe? Ou da Copa do Brasil. Dois técnicos. Vê, escolhe e pega o da Copa do Brasil, o Dunga, e o campeão da Copa do Campeonato Brasileiro e faz uma eleição. Quem é o melhor? Escolhe lá. É mesmo que seja os caras. Vai, Brasil, descendo pela esquerda. Quem que vem lá? Acho que é o Oscar. Na beiradinha, conseguiu driblar um em vez de passar pro William, que tava livre. Perdeu. Ai, Oscar. Tentou cortar, não chutou. Desceu. Mais um corta-luz do Oscar, muito bonito. Fez a troca de bola ali com o Ricardo Oliveira, desceu pelo bico da área, entrou pela direita, tentou driblar o zagueirão. Zagueirão lá, esse número 4 aqui já tem cartão amarelo, mandou bem. O ataque brasileiro veio muito bem articulado ali, foi de impressionar como do meio de campo chegou com um ataque muito bem preparado, só que não errou na finalização, deu sorte, mas escanteio agora promete, o Brasil veio com um embalo. O Elias vai cobrar esse escanteio, cobrou com efeito muito bem, mas tem um impasse ali, a zaga da Venezuela acaba que fica com a posse de bola. E agora tenta avançar no meio de campo, na ala esquerda, mas o Brasil está muito bem articulado ali, do meio de campo para trás também, tem bloqueado. E agora com a posse de bola, o Alisson no gol aqui, dá de cabeça ainda para a nossa zaga e avança ainda em direção ao meio de campo, na ala esquerda, já ali presente no campo de ataque, centraliza um pouco mais, tenta jogar na esquerda, é que os jogadores também agora do Brasil não estão muito dispostos a correr demais, só que ali mantém a posse de bola entrando na zaga da Venezuela pela esquerda, agora vira o jogo, direita. O Brasil tem articulado muito bem, eu acho, ali do meio de campo para trás e para frente. Agora a Venezuela no meio de campo, meio que tentando o gol ali que tende a complicar mais para o Brasil. E a Venezuela vem muito bem também no centro, com muita habilidade. Posiciona muito bem os atacantes ali, mas o Brasil também está firme. Venezuela ainda volta aqui na ala esquerda, tenta trabalhar a bola, mas ao mesmo tempo se agressiva, chutou e ali passou perto do gol, mas sem grande perigo. Parece que é tiro de meta para o Brasil. A Venezuela vem muito bem articulada. Brasil tá no esquentamento aí, Kaká correndo, mas teve um lá que já tirou colete. Vai ter substituição no Brasil, em Brasil 2, Venezuela 0, Dunga substituindo. Olha a cobrança de escanteio da Venezuela no ataque, cobrança, vamos ver pra onde vai. Foi pro primeiro pau, quem que foi? Ninguém foi de novo, ninguém foi, bateu, gol! Meu Deus, não dá nem pra comemorar, número 19... Christian Santos enfiou a testa depois do escora, escorou no primeiro pau e foi pro segundo, e aí é gol, gol da Venezuela, que triste. Foi um gol de coxinha, hein? Matou na coxa, atrás do goleiro Lumber do Brasil, foi de coxa esquerda, na coxinha esquerda, dele, o coxudo Christian Santos. Que gol, Christian. Parabéns. Escorou no segundo, porque no primeiro teve a escorada pra ele. Tava cantando. Bola no primeiro pau. Brasil cai pra dentro. Fazer o quê? Tamo na frente ainda. Sube, pelo amor de Deus. Cara, quantos escanteios a gente teve nesse jogo. E impressionante. Os do Brasil, a defesa da Venezuela sempre levando vantagem, sempre escorando a bola de cabeça. E os cruzamentos da Venezuela, não. Eles sempre finalizando em gol, né? Já tinha tido duas ou três cabeçadas perigosíssimas ali. E agora, novamente, o jogador da Venezuela conseguiu cabecear, escorou a bola e chegou o outro ali por trás e enfiou de coxinha pra dentro. A Venezuela mostra que está à altura do jogo do Brasil, agora armou toda uma estratégia de contra-ataque muito eficiente, eles chegaram lá muito bem articulados, o Brasil também joga. Vamos ver se dá gol do Brasil ou da Venezuela, acho que vai sair o da Venezuela. Sempre com pensamento otimista o nosso Capivarov. Mas só pra concluir, até bom que sai esse gol da Venezuela, pra também não ficar aquela coisa de um placar enganoso, né? Não, 2-0, de repente o Brasil faz mais um, 3-0, não foi tudo isso, não. O time do Brasil não tá jogando bem. E o time da Venezuela tá jogando no mesmo nível do Brasil, que não tá jogando bem também. Não tá sendo aquela coisa, mas tá sendo suficiente pra fazer um gol e agora, quem sabe, empatar o jogo, hein? Botou calor na partida. Lá vem a Venezuela de novo, cruzamento agora na bola na área. Nossa senhora, que é isso? É uma pra trás, né? No taco, isso daí chamou uma pra trás? Não, realmente é porque a gente tá acostumado a... A gente tá acostumado a ver aqueles clássicos, né? Aquelas jogadas fantásticas, enfim, né? A gente vê que o jogo, ele mantém um nível, né? E esse nível, ele é importante aí porque equilibra, né? É lógico que a jogada, ela se diferencia de outra maneira de jogar, né? Quando você vai ver os perfis dos jogadores, né? Cada um possui aquela maneira de jogar e essa seleção montada, né, para fazer esse jogo aí, como a gente vê o Lucas, né? Substituição. Sai Oscar, entra Lucas Lima. Ó, grita aí se Brasil cair para cima, porque agora a gente vai ter a pergunta do ouvinte. Não, não dá tempo, não. Brasil descendo, Oscar vai sair, resolveu fazer o último lance, faz um bate-rebate na área, entrou pela direita. Ai, ai, ai, entrou lá para... Vai dar tchau falando que caiu bem pro Brasil, hein? Mais uma jogada aguda e vertical, né? Que acho que os caras dizem. Pergunta do ouvinte aqui, o ouvinte participativo hoje aqui. Se for sair gol, grita aí pelas costas, hein? Tá lá, Iberê Araújo. Mais uma pergunta para Capivara. O Neymar é craque da vez, mas vocês acreditam que sua presença pode intimidar outros craques? Essa é a pergunta número um, hein? São duas. Enquanto isso, vai lá. Vai descendo pela direita o Brasil já dentro da área. Quem que tá lá? Quem que é isso aí? Não sei quem, mas tá o William. O William recebe a bola com muita calma. O craque da noite. Parou, olhou, tentou o drible. Sim, passou por um, passou por dois da Venezuela. Subiu pra aquele lado e chutou pra fora. Vai lá, mano. Isso aí é o Gustavo Luiz. Pergunta 1. A presença de Neymar intimida os outros? E tem a pergunta 2. Existe alguém com potencial para superá-lo? Essa é uma pergunta do ouvinte, só para passar uma presença. Atualmente estamos com 10 ouvintes no ar. É isso aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos às transmissões da internet. Sempre que puder, sintoniza a gente ali no radiolivre.blog, radiocapivara.blogspot.com. É a Rádio Capivara no Blogspot. Já tivemos 12, hein? E essa pergunta desse ouvinte? Cara, eu achei uma pergunta um tanto quanto cretina, né? Com todo respeito, a gente sempre gosta quando o ouvinte manda uma pergunta. Mas, né, o cara Iberê ali... Mas eu não sei o que eu posso responder, sei lá. Bom, eu acho assim que há sempre uma necessidade de uma estrela, né? Pra se colocar ela lá em cima, né? O estrelismo do futebol. Quando eu falo da estrela, é a estrela do futebol. O Neymar, né, é a estrela do futebol, o marketing, né? Que estamos acostumados já a lidar com o marketing, com o mercado, né? Com a propagação, enfim. Mas, assim, realmente a gente tem muitos valores futebolísticos aqui no Brasil e de modo que... Se a mídia, ela materializa ali esse ou aquele outro, né? Então, ele se coloca dentro do campo, obviamente que ideologicamente, e a própria jogada do indivíduo que está ali sempre sendo mostrado, o tempo e a hora, né? A hora e o tempo, enfim, e os outros a Deus dará, obviamente que esse vai ser o predileto, né? E todo mundo vai dizer, esse é o peso, e psicologicamente, né? A própria torcida, vai o Brasil! Vai em frente o Willian, vai... Nossa, o Willian realmente tá pra frente, né? Ele que tá avançando aí na nossa seleção. Bom, essa é a nossa colocação, é a minha colocação aí, o Capivarovski, em relação, né, ao Neymar, né? É, o marketing é importante nos tempos do futebol. Você acha que a importância do... Na pergunta do ouvinte, você acha que a importância do Neymar é mais em relação ao marketing que ele traz pra seleção? E você, Capivarovski? Eu gosto muito do Neymar em muitos aspectos, é muito habilidoso, ele é muito inteligente como jogador. Mas eu acho que o Brasil não deve depender do Neymar, porque ele é um jogador na sua posição, ele não faz mais do que jogar muito bem na posição dele. Então precisa de mais. Então agora eu tô vendo o Brasil meio mais ou menos articulado ali, ó, tocando bem a bola. Consegue entrar bem, chutar bem, com muita velocidade. Tá numa situação dominante com relação à Venezuela. Dificilmente a Venezuela consiga empatar. E se empatar, não vai mais do que um empate, na real. Completamente dominado. Mas o empate seria uma tragédia? Mas eu torço pela Venezuela. Então, acho que ela é capaz. Torcer pela Venezuela é uma tragédia dupla? Eu acho que tragédia seria se não tivesse gols nesse futebol fantástico que estamos vendo hoje à noite. Realmente, a gente vê que são jogadores novos, né? Uns adentrando agora a telinha, as telas, né? As telas, sejam elas internauticas ou televisivas, enfim. A gente percebe que há uma agregação ali, né, entre os jogadores, tanto da parte da Venezuela como da parte do Brasil, porque são nomes novos, né? E esses nomes, eles tentam realmente retratar, né, a ênfase que o futebol tem que ter, né, que é essa busca do quê? Do gol, né? E o Brasil tem se posicionado muito bem nesse sentido aí. Nesses jogadores a gente vê nomes novos que não é do conhecimento da mídia, mas a despeito da pergunta lá do Neymar, é isso aí, né? A gente tem que ver como é o que é o comportamento, o jogo de cada um desses meninos aí que estão aí, né, no futebol brasileiro, defendendo a nossa cor, o nosso amarelinho aí. Enfim, e a Venezuela faz jus ao gol que ela fez, né? E acho que se tiver mais gols da Venezuela, também faz jus, porque aquele que faz gol é o que joga melhor. Essa que é a verdade. Muito, muito bem concluído, eu acho. A Venezuela tem muita condição de fazer o gol e mostrar que ela é capaz de desmontar o Brasil, sim. Ela tem mostrado isso até aqui. O Brasil tem jogado muito bem, tem sido uma boa partida esse segundo tempo até agora. 27 minutos de intensa partida, muito bem jogado, acho, de ambos os lados. É isso aí, lá vem a Venezuela, caindo aqui pela ponta direita do ataque. Toca a bola em busca do empate. Abre aqui no meio com o Marechal Rondon, que toca pro Rincon e recupera a bola o time do Brasil. William sai jogando muito bem. Abriu agora aqui pela direita com o Oscar. Lá vem o Oscar descendo livre. Parou. O time tá meio devagar, hein? Vamos lá. Vamos, galera. Oscar de novo com a bola aqui pelo meio. Agora a defesa da Venezuela já recompôs inteirinha, né? Então parece com preguiça. Vamos, minha gente. Cruza a bola na área. Sobrou gol! Gol! Foi o nosso camisa 9, Ricardo Oliveira, num cruzamento na área feito pelo Elias. O zagueirão número 4 furou bizonhamente e a bola sobrou pra ele, cara, no segundo pau, enfiar a cabeça e empurrar pros fundos da rede. 3-1 Brasil, Ricardo Oliveira. Cruzamento do Elias. Elias para o craque, do artilheiro do brasileiro, meu, Ricardo Oliveira, de cabeça, cravou para lá. Elias cruzou e Ricardo Oliveira cabeceou. Dois jogadores do Campeonato Brasileiro, um que joga no time que é o líder, que tá para ser campeão, e o outro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Esses caras têm que conseguir montar um time bom e ganhar dos times razoáveis, tá ligado? E ganhar e disputar com os times, outros times bons, cara. Nossa, pelo amor de Deus, tá lá. E sai, Diego Costa, saindo ali pra entrada dele. O mestre, o máximo, o mais, o número 10 do Brasil, Kaká! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Isso aí, ó. O Caverna, cara, quando o Kaká jogava no São Paulo, o Caverna ia lá no Morumbi gritar Kaká. Eu vi Kaká jogando recentemente, ano passado, se não me engano, contra o Cruzeiro no Morumbi lotado, na nova lotação, não é lotado não, mas eu ia ver Kaká quando ele era mais novo e a gente ia no jogo de 110 mil, 120 mil pessoas. Aí agora fui ver ele mais velho e foi no jogo de 60 mil. Vamos lá, vamos narrar ali o ataque da Venezuela. Kaká já entrando, vai ter que ajudar na defesa. Bola pra dentro de novo no primeiro pau. Não, pelo amor de Deus, agora sim. Alguém tirou essa bola do primeiro pau. Brasil conseguiu. Bola pra outro lado do campo. Tá lá, já tá no pé do goleirão. Ô, Caverna, o legal do mundo da internet é que o nosso ouvinte, além de ter feito a pergunta, assim, tentando constranger aqui os nossos comentaristas, ele ainda deu uma resposta. Lê pra gente a resposta. Tá aqui atualizando. Tivemos o... Acho que tá polêmica, sempre vale ponto, né? Acabamos de ter um pico aí de 15 ouvintes no nosso streaming, no streaming através do Orelha, que é um projeto do RadioLivre.org, que é um projeto aí das rádios intergalácticas, livres e comunitárias de todo esse sistema que pode crer onde não chega. Ele falou que vocês humilharam ele, né? Daí eu escrevi aqui direito de resposta pra ele. Eu discordo. Tomamos 7-1 de um time sem nenhuma estrela específica, mas um time completo. E ainda depois uma observação aqui pra você, Sub. Próxima vez que te chamar de cretino, eu vou até te encher de porrada. Brincadeira, não escreveu isso não. Mas ó, pois aqui, observação. Lucas Lima melhorou muito o jogo. É isso aí, Iberê Araújo é uma das 10 pessoas que tá sintonizada nesse momento aqui na Rádio Livre. Radiocapivara.blogspot, né? Tamo no streaming, Orelha presente, Brasil 2 indo pra 3 já e Venezuela 1. Que jogão, hein, rapaziada? É, poxa, eu não consigo ser tão otimista assim, meus olhos não me permitem, cara. O time do Brasil tá jogando melhor do que eu acho que foi na partida contra o Chile, que eu não assisti, não sei. Tá um pouco melhor, parece, mas ainda assim tá baixo. É, e ele. É, isso aí, o Iberê ainda complementa aqui dizendo que quem deu o passe pro gol do Ricardo Oliveira foi o Douglas Costa, que saiu logo na sequência. Aliás, foi a primeira vez agora que a gente falou o nome desse jogador, né? Eu no começo tinha elogiado ele porque era um cara que eu acreditava, sabe, que eu sempre prevejo positividade, então pude perceber que era ele e na verdade eu fiz um elogio porque parece que nos últimos 4 jogos lá no time dele, o técnico dele é o Guardiola. Pô, ser comandado pelo Guardiola deve ser maravilhoso, o cara tem meus méritos, mas não tava jogando muito bem não, achei que era o Elias, mas não foi. Ah, eu acho assim, Subi, sabe que a visão, né, que você tá, não consigo me animar com a seleção, enfim, cara, eu vejo, né, que cada seleção tem sua peculiaridade, né, então a gente tá muito acostumado com, penso eu, né, não sei se eu tô fazendo dando uma visão equivocada, mas enfim, né, vamos ver o replay aí, né, enfim, uma boa jogada aí do Brasil, nossa, fantástico, nossa, passou reto, vai. Eu não aguento um negócio desse. Narra aí que eu não sei narrar um negócio desse. É, você que tá vendo o jogo na TV, você entendeu o que aconteceu. Agora, pro ouvinte que tá ouvindo no rádio, tá difícil, viu? Mas conclua, só complementando, o time do Brasil chegando mais uma vez no ataque aqui, o time da Venezuela tenta, faz a falta. Vamos lá, conclua seu raciocínio, Kapivarovski. É, cada seleção tem sua peculiaridade, né, no jogo, né? Os próprios jogadores, né? Então, como eu disse, é uma seleção nova, a gente tem que levar em consideração que a gente não está assistindo nenhum clássico sudestino, né? Tão pouco sulista, né? Então, a gente está acostumado com as jogadas, né, da nossa região, do lugar onde a gente sempre está na mídia assistindo aquilo ali que está à disposição, né? Liga o outro canal, está na mesma coisa. Não sai do eixo sudestino. Então, quando a gente vê, né, que esse time brasileiro agrega, né, jogadores de N lugares, né, cada um tem sua jogada, cada um tem seu modo de jogar, então a gente pode estar, no seu caso, assim, tendo uma visão meio empobrecida da jogada de cada indivíduo aí, de cada jogador brasileiro, né, mas a gente percebe que existe um entrosamento entre eles, né, e que o que revigora essa seleção é exatamente o gol, né. A gente percebe que a Venezuela vai atrás do gol, né, o Brasil é que tem dominado aí o cenário, e a gente vê aí a narração do nosso Caverna aí. Ai, chegou lá Brasil, tira o goleirão, quase que Brasil chega, goleirão da Venezuela aí, ó, fez o Dunga ficar cabreiro agora, Brasil chegando com 3 pra cima, bate-rebate da bola, o William tá fazendo de tudo, vai cobrar o lateral agora, não, vai ter humildade, vai deixar outra pessoa cobrar o lateral, o William, Lucas Lima, esse aí joga muito também, não é o que vai cobrar o lateral agora, mas Lucas Lima apareceu na tela aí, Dunga também, pra você contar o delay aí na internet, ó, vou falar a primeira imagem, conta os segundos que vão aparecer depois ali, vamos assim que tiver o corte, pra conseguir sincronizar, Brasil 3, Venezuela 1, tá lá o número 21, acabou de cortar pro nosso, Ricardo Rodrigues. Número 9 saindo, né, Ricardo Rodrigues? É, Ricardo Oliveira. Oliveira saindo e dando lugar pra ele, que nunca devia ter voltado. Hulk. Hulk devia estar assistindo em casa com o Fred, mas volta pra entrar. Faz um gol pra calar minha boca. Não volta não, Hulk. Só se ele fizer um gol. Se ele fizer um gol, ele vai mudar a minha opinião. Vamos ver se ele faz. É, e saiu o Sejas e entrou o Galhardo ali. Não, Gonzalez. E é isso aí. Narração da Capivara pra vocês. Mais um Cala a Boca Galvão, hein? Brasil, narração pé quente, hein? Mais uma vitória do Brasil aí. 3-1. Segundo tempo, já 36 minutos. Faltam 10 minutos aí pra acabar o jogo. E era o Brasil precisava vencer, né? Perdeu o primeiro jogo das eliminatórias por 2-0 para o Chile. E agora aí consegue vencer jogando em casa. E lá vem Brasil. Descendo aqui pela esquerda com o incrível Hulk. Ele disputa a bola ali com o número 4, o grandalhão da Venezuela, que leva melhor. Agora a Venezuela com a bola aqui tentando fazer encaixar um contra-ataque no meio de campo. Levanta a cabeça. Abre na esquerda. Lá vem a Venezuela descendo com tudo, muita velocidade, o camisa número 21 aqui. Nossa senhora, ele se embananou todo com a bola, sobrou pro time do Brasil, que já vem em mais um contra-ataque. Eu acho que esses times, eles têm uma coisa de querer fazer tudo verticalmente, não trabalhar a bola, que me irrita, sabe? Eu acho que tem que valorizar a posse de bola. No futebol, hoje você não pode sair rifando a bola. Eles perdem a bola muito facilmente. Eles saem dando chutão, cruzão. Não desenvolve a bola. Não é? É, eu acho que o Brasil tem melhorado um pouco nesse aspecto. É, tem calculado mais e melhor, só que ainda é pouco dinâmico. Então dá umas travadas e comete uns erros bestas, em muitos casos. É... Eu acho que falta, assim, fez esse gol, mas é porque teve o erro da zaga da Venezuela, e esse erro foi um erro bobo do zagueiro. Então ali, só que o brasileiro estava bem postado, foi tudo muito bem calculado, mas não foi dinâmico bastante. Com um time como a Venezuela consegue, mas a Venezuela, ela é forte, mas ela também tem os seus defeitos, muito claro. Então, acho que o Brasil tem jogado bem, só que precisa ser mais dinâmico, ser mais veloz, surpreender o adversário. Isso não parece que aconteceu, a não ser no início, né? Que eu acho que foi uma estratégia de pressionar e fazer a Venezuela cometer o erro, que foi, eu acho, muito bem pensado e deu certo. Eu acho que assim, que a gente tem que ser mais visionário a respeito da seleção, cara. Porque o entrosamento é importante, evidentemente, né? Mas isso requer tempo, né? Eu acho que pelo tempo de entrosamento entre os jogadores, né? Algumas figuras já aí veteranas, como o Kaká, que entrou aí, o próprio incrível Hulk também. São pessoas que já é do conhecimento, né, do público, né, e das jogadas já conhecidas, né? Então eu acho que essa mescla de jogadores aí permite que o Brasil demonstre um futebol diferente, né? A gente pode até ter uma visão de que o Brasil não está indo atrás, sendo mais rápido, mas a gente vê que ele tem uma dinâmica diferente daquela seleção, né, do último jogo que a gente teve com o Chile, salvo me engano, né? Então essa é a parte que, assim, que eu acho que o Brasil, a gente tem aí agora um jogador que foi atingido. William, né? Sofreu a falta ali. 40 minutos já aí, virando 40 minutos segundo tempo. Brasil 3, Venezuela 1. E aí, Caverna? É, na hora de consagrar o jogador Anatel. Eu realmente, no primeiro tempo, eu dei pra torcida brasileira, que incentivou e levou o time a isso. E pra mim, eu continuo acreditando que nada melhor do que representar na tela a própria torcida brasileira. É. Eu ainda acho que o segundo tempo só consolidou isso, né? O William, grande jogador da partida, aí merece o prêmio Anatel desse jogo. Mas eu faria uma menção honrosa pro Ricardo Oliveira, né, veterano, né, já de tantos carnavais, 35 anos e aí titular da seleção brasileira, e fez um gol ali, olhando no replay, você vê a noção de posicionamento dele, né, maravilhosa, cara. Acompanha o seu voto na menção honrosa e tamo aí, jogador na tela e menção honrosa, todo mundo. Eu voto até como jogador Anatel mesmo, o Ricardo Oliveira. Foi fantástico mesmo a posição dele, embora ele tenha feito o gol porque o zagueiro cometeu erro. Só que se o Brasil jogasse mais veloz, ia chegar nele naquela posição e ele ia fazer o gol do mesmo jeito. O zagueiro nem ia conseguir chegar na bola. É isso que tá faltando um pouco, né, para a seleção brasileira. Ela já sabe como pensar bem. Ali domina por completo a Venezuela, e mostrou isso em concreto. O jogo 3-1 é exatamente o que aconteceu em campo. Então você dá o prêmio Anatel para o Ricardo Oliveira. Menção honrosa? Eu não gostaria de fazer nenhuma... Pois é, o Brasil vai lá, olha só, quase que faz o gol ali. O Brasil tem muito potencial mesmo. Vai, largando a jogada aqui, o Brasil acaba de descer pela direita, rolou um bate-rebate bem na frente do gol, meu, saiu e o Brasil continua vindo, hein? Faltando 43 minutos pra terminar o segundo tempo. Será que dá pra continuar no rolê aí do jogador Anatel da menção honrosa? Sem menção honrosa, foi isso, né? Aí, o Brasil ainda está no ataque. Vamos lá, Felipe Luiz e Hulk tocando a bola aqui no lado esquerdo do campo. Recua pro Bigode, Luiz Gustavo. De novo o Hulk. Tocou pro Oscar. Oscar segura a bola. Toca a bola, meu filho. E ele abre ali pra esquerda, Luiz Gustavo. Então não era o Oscar, era o outro que entrou, camisa 20 ali do Santos, Lucas Lima, né? Isso. Nome de cantor de sertanejo. Olha o toque de calcanhar do William. Belíssimo passe, né? O que foi isso? Ah, não, foi o que era pra ter sido o gol e não foi, né? E agora, ó, o Kaká parece que entrou em campo, hein? E aí, Kapivarovski, pra você, quem foi? Ó, calma aí, Venezuela aí no contra-ataque, chegando com perigo, olha o gol! Pra fora! Que finalização horrível também, hein? Parece que ele chutou com aquele ossinho, né? De dentro do tornozelo. Olha lá, muita força e pouco jeito. Kapivarovski, seu voto aí, jogador Anatel, se tiver alguma menção honrosa, por favor. Pouco jeito e muita força, muito pelo contrário, né? Se ele tivesse um jeitinho maior com a força que ele jogou, ele tinha acertado. Mas a missão honrosa realmente vai para o William, né, cara? Porque foi o cara que fez o gol, né, e que merece, assim, né, essa missão honrosa aí. Mas que realmente o Ricardo teve, né, o ponto fundamental ali, né, um direcionamento da bola para que o gol existisse, né? Então, um só não é nada, né? À toa que a gente tem os 11, né? Então, a gente tem que ter a missão honrosa, assim. Eu gostaria de retroagir e fazer menção honrosa ao Dunga. Seja lá o que isso signifique para qualquer ouvinte, mas eu acho que faz todo sentido. Então, acho que o William, ele pode aparecer numa outra lista da próxima vez. Isso aí foi o Kapivarov aí, sempre com seus comentários enxadrísticos aqui na rádio, hoje falando de futebol aí. Ele fez então uma, né, homenageou aí o mestre, o Dunga, né? O mestre dessa seleção aí. E vamos lá, falta aqui no meio de campo. Parece que vai sobrar cartão pra alguém, pro venezuelano. Falando nisso, o que vocês acharam da arbitragem? Eu achei que teve muitas faltas que o juiz não marcou. Parece que eles não... Olha, chutou o saco do jogador brasileiro. Quem que era ali? O Elias? Número 8 ali. Não foi? Aonde foi o chute? O Dunga sabe onde foi esse chute. Ele foi o cara que só gesticulou ali. All that! Woo! É. Não, mas realmente, cara, foi um jogo, tá sendo assim, tá na finalização, né? Mas um jogo bem dinâmico. Eu não achei um jogo parado, não. Eu diria que os quatro gols que eu esperava foram divididos de maneira, né, diferente. Eu esperava que realmente fosse 2-2, né? Porque a Venezuela é logo no começo, pelo menos no primeiro tempo, e no comecinho também do segundo tempo, embora ela tenha declinado mais aquele avanço, né, aquela busca pelo gol, né, eu acho que a seleção brasileira, esses três gols retratam, né, que o Brasil, ele teve mais avanço, né, e esse número novo de essa missão honrosa aí, né, que você deu ao Dunga, realmente faz sentido, porque foi uma seleção assim que ele concebeu, cara, de modo que se entrosou, né, e fez frente à Venezuela, que eu percebi que estava muito bem organizado esse time, né? Último lance da partida, agora o Brasil descendo pela direita, quem que vem ele? Deve ser o Lucas Lima, conseguiu passar a bola, para fez um toque, rebate lá dentro, caiu, pênalti, hein? Juizão não marcou pênalti, mas tá valendo, a bola rodando, o Brasil chutou de fora, ainda tem mais um chute, chutou e é gol! Não! Caraca! Pro gol e não foi, pro gol! Não foi! Dani Alves. O que precisa pra esse juiz marcar um pênalti, Caverna? Precisa criar vergonha na cara, porque essa foi um pênalti, foi uma cotovelada na nuca, mas o Brasil continuou jogando, ele deu vantagem do pênalti inacreditavelmente, não com as mãos, mas com intuito, bola pra área, tem um escanteio, hein, vamos ver, quem sabe um gol olímpico agora. Meu sonho era ver o Rogério Ceni jogando na seleção e poder fazer gol olímpico, cara. O Rogério Ceni, se ele fosse bom de bater escanteio, imagina que legal que seria, você ter um craque no escanteio. Nossa senhora, deve ser bom também. Tá lá ele e o William, vão segurar a bola, é claro, né? Vão esperar acabar, não querem rifar essa, vai que toma mais um gol. Dois jogadores na lateral, o Lucas Lima e o William. Bem, cobraram curtinho, escanteio, Lucas Lima, o William segura a bola, passa para Lucas Lima dá uma olhada, cai para dentro, Lucas Lima já entrou na área, conseguiu achar mais um livre do brasileiro, então a tabelinha sobrou na bica da entrada, o juizão olhou pro relógio, não tava lá ainda, veio pra esquerda, pode ser mais um chute do Brasil, não chutou, tentou cruzar, tentou o quê? Dá escanteio. O comentário aqui ainda, finalzinho do jogo, hein? 10 segundos para acabar o tempo que o juiz deu ali de acréscimo. Que diferença, hein, do Lucas Lima pro Oscar, né? O Oscar fez um péssimo jogo, ao meu ver. Ele fez o porta-luz do primeiro gol, que foi um belíssimo porta-luz, mas jogou mal. Pelo contrário, o Lucas Lima não, entrou bem, acabou o jogo. Luiz encerra exatamente aí os 48 do segundo tempo, 3-1 pro Brasil. E o Lucas Lima muito bem no jogo, hein? Eu acho que ele vai figurar aí nas próximas convocações. Ah, jogão, arrebentou bem. Por mim, esse time que entrou aí podia manter pra próxima. Eu não sei quando que é a próxima. Alguém tem noção pra passar informações da próxima parte, da próxima rodada aí das eliminatórias ainda esse ano? Tem mais uma esse ano ainda, vamos jogar contra a Argentina, se eu não me engano, né? Mês que vem é uma por mês agora, uma rodada por mês mais ou menos, a cada um mês e meio. Tem uma Argentina vindo pela frente aí, rapaziada. É, eu gostaria de ver essa prova de fogo aí pra ver se o Dunga merecia mesmo essa menção honrosa. Se ele conseguir um empate com a Argentina, eu sustento ainda a minha menção honrosa. Pra afirmar essa data, 13 de novembro, Argentina contra Brasil lá na Argentina, hein? No mesmo fim de semana tem Equador e Uruguai. Na sequência tem Colômbia e Argentina. E a gente deve jogar contra o Equador ou contra o Uruguai. Não sei lhe dizer, porque não tem muito pra frente, mas é o que temos até a frente, com certeza, 13/11, Argentina e Brasil, aqui na Rádio Livre Capivara. Eu gostaria de mandar um abraço pra todo mundo, então, que acompanhou a gente, deixando registrado que essa é a Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, aqui na região de São Carlos. Mandar aquele abraço pra todos os bairros no entorno aqui da Universidade Federal de São Carlos, da onde a gente emana nossa frequência em mais ou menos uns 12, 11 watts de potência, a menos de 20 metros do ar. É uma tranquilidade. Obrigado a você que acompanhou pelo streaming aí no Orelha, radiocapivara.blogspot.com. Tivemos aí um top aí de mais de... Teve 15 pessoas no máximo e tivemos constantemente 10 pessoas sintonizadas. Agora vocês vão curtir um pouquinho da nossa programação normal. E pra você que gostou e quer ouvir de novo, pode curtir a gravação no archive.org. Entra lá, Rádio Capivara, que você acha um monte. Digita esse resultado aí. Brasil 3, Venezuela 1. Que beleza!